Dá a vizinha a versão desta. Se me mutila o bocejo podia ser bom, mas a pupila pestanejo e colo no tom. Que desta feita realmente acerto com o som. E realmente vai de conta com bom de corte. Todos comes, pedra pomes, no engrenas, num rapaz desligador. Dão cenas nas empenas, em paredes dadas, quedas progressivas, chidas, derivas, tantas chibas, tantas xingadas vidas, chibatadas, já a grita a turba, agora vive o momento, a urgência toda, o julgamento é suspenso de um presente. E que se foda, a atitude é que se foda. O fermento e se anda à roda como sempre em nascimento. Voluntariamente interrompível, és o contrário de incorruptível. Não sei se és o otário que acha inacessível discernir o promontório do desconhecido e perceber o que cá dentro já está percebido. Por quando o que interessa é a pressa, não mas um refrão que dê suão e te seca o coração dessa fartura de resinas petroleiras. Lava-te, mal, lava-te, lava-te, lava-te e verás além dessas olheiras. Quem sabe um dia sem coleira. Quem sabe um dia é bom que o queira em vez de foto. Bota em dia o estribilho que filho és. Pai serás e assim como fizeres, assim acharás. E a treinados cantarás e não acordarás. Não acordarás precisamente a mente aqui. Quando o previsível me dizias tipo tá a dizer previsia, previa, previa, previa. Não, eis o volto face, rapaz. Já tu disse em freno, petrecho este, que esta é tu galeza do ocidente, tu algarve, galeza, galeza, tu algarve, alarabe. Anis mi alarwa anti, alhamdulillah, kai kai, aqui a luta é agradecer, saber agradecer, poder dizer, viver e tal, enfim, escolher de coração, se sente como são, que é toda a recoleção da liberdade, a destacar a concessão vital e dela destacar a liberdade essencial de conhecer. Encarnação entre descer e muito menos entreter entre tudo e todos e a noção de e morrer. Rogos, nestas entrelinhas textos a ver estrelinhas esses tais petrechos nos queixos previamente mencionados bigodes. Onde é que já vamos? É que já não sei se podes com vernacular as maldades de referência. Testemunha só colares de tão inevidência. Sabe-se na linha já te chega de ciência. Paciência que o caminho faz caminho de e o gerundo é daqui e daqui o mando para onde que é que o som se faça clara para ser bom sem ser ignorado, sem armação ou superimposição de slogan ou cifrão ou o recurso à distração de um desacordo cuja narração recorda é algo morto. Pelas palavras conhecido o coche, pelas moedas presentes no mialheiro e sobretudo pelo muito mau cheiro agarrado ao dinheiro. Numa lógica aviária de pocilga relativizada, mercenariamente mexidos os ovos normalizados, asquerosos os poços humanizados, cimentos e todos os novos ungüentos tomados como alimentos. São artifícios truculentos